Sinal zero. Os corredores, nome da descida, ordem 190. Boa cor de Valença, deixa para 3.500 pés. Ordem 190. Mais tempo corrigindo, vou direto para aqui, para 20 mil fora. O número 59, controle, 120, 180. 2080, bom, 159. Controle Salvador, voo 969, saída São Luna. Eu vou situar o contato no redor, sul, nível 360, saída São Luna. 660, São Luna, voo 969. 5895, passa nível 190, nome certo, Recife, referência 1251, alterna 1260, bom dia. Área de colapso, 127, tempo 100 graus, 129. Vou deixar aqui o seu som, ó. especialista do método de raio na frequência 12345 para coordenação de possível tráfego dos setores. Passar, estacionar a frequência Victor, boa tarde. 7, do separador de hotéis, habilidade final do segundo telefone, reporte estabilizado no motor de hotéis. Aparelho do hotel, nunca virá disponível para o nível 1810. Alfa, decolagem por ponto e risco da NMA, dentro do aeródromo 1, 90 graus, 129, aponte fora do solo. 7 de voo norte, já sintonizado com o sinal. Ponto 0, Contral, Beto 17, obrigado. Direção 17, voo direto ponto. Corrido, direto coral, o sinal é 17. Bora coral, Beto 17, dato. Passa, braço, número 9, informe, braço, 12 horas, 5 minutos, número 10, voltando no número 10, a balsa atestada da batalha do sentido do outro. Thank you. escuta. Alfa controle, 120, decimal 80. Tá vindo o alfa de copo, tá? Na marca aqui já vai ficar. Tá no visual. Tem, Itália, Patango. Ativo Serra Lima, motorizado táxi, aposta na ótica. Whisky Oscar Uniforme, subo para Uno 1507, Litoral Sul, aguardam transferência de comunicação. 1500, Lajão. Passou através do Matheus Passou, que era passado. Charlie, Alfa, está um controle, 120, decimal 80. 120. Ativo Lula, motorizado por 17, Zéato, 1-0 graus, 1-0 mais. Oceano 355, decolado ao 02, chama controle, 120, decimal 80. 2080, boa tarde, 6355. Novembro Lima, mantenha o ponto de espera da papá. Lima, onde está na escuta? Escuta, Lima. Responde através do farol de Capuã. Boa tarde, Lima. Whisky Oscar Uniforme, chama controle, 120, decimal 80. 300, chamo 1-6-3-5-5. Lima Oscar, faz fim do pátio após o pouso? Pátio. Sim, Lima Oscar tem condições de virar de pátio 4? Ok, então Eco Lima Oscar da presente, autorizado, cruzamento do campo, reporte final para o Pátio 4. Pode dar final Pátio 4, está autorizado a cruzamento da 1-0? Afirma, autorizado cruzamento do final da 1-0. Ok. Whisky Kilo Zulu no solo 04, confirma o Pátio. 5-0-0-10, direto da Lua. Quando eu vou ingressar agora na pista, você vai deixar a TFC Oscar liberada para o direto senhor. O Kilo está ali motorizado ingresso, pista 1-7, fica assim, deixa liberada a TFC Oscar para o ingresso da aeronave na mesa. E você está de informação nessa, mas eu não estou conseguindo controle. Mas o outro tem que levar para o centro para a informação lá no resposta que eu tenho de controle. Falei que tem 26 anos, como sempre eu fiz, que eu tenho 28 de última 8 até 28 de última 0. Gente do Mais Romeu Alfa. Gente, eu tenho que fazer essa coordenação e se precisar de formação alerta, eu retorno para o centro de controle. Número 9-1-3-3-5-0-4, utilizado o final de segunda seleção de estrela, pode ser utilizado no meu carregador. 3080 Kilo Sierra. Thank you. Brasil de Coral Abaixo, posição radial 268. Obrigado. Então, 0132, no 4, busca para 2 no 10, autoridade do norte, seguindo até o 72, após estabilidade no localizador. estava estimado em 2 km/h. retorno no 8 do sinal 9. O estilo do Lopes da Decop está no site que é 1 no 0 graus no 2. Mais que o no 8 do sinal 9 do sul. Para o sul, no meio de pede o que como o tráfego esquilo está contrário de 5 ainda 2 milhas. 2 milhas do oeste para passar. Aguarde a transferência. Essa é a minha 2 mais 10.